um filmão. Não importa, colega velho, quem manda é o animal. Fazendo verso que eu já venho há muito tempo. Valeu de Deus nesse momento. Fazendo verso que eu já venho há muito tempo. Valeu de Deus nesse momento. Inspiração é coisa que só Deus dá, é coisa que tem mistério. Fazer.